o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Mas é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como eu sempre digo, 2 horas de rock and roll pra você fazer tudo que você tem direito. Aquelas 2 horas pra você curtir o que você gosta, ok? Portanto, fica à vontade, eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje aqui, ó, tá meio hard rock, cara. Não tá muito pesado o som de hoje, não, tá? Você pode até achar... O comecinho não tá tanto, mas depois pro final aqui eu acho que tá, cara. Você vai tirar suas próprias conclusões, cara. Pra mim, é tudo rock and roll. Não tem essa de hard rock, heavy metal, black rock, white rock... Gothic rock, white rock, nunca vi isso, white rock, ah, me poupa, gothic, gótico, bom, black metal, white metal, não, pra mim é tudo rock and roll, cara. Vamos lá então, vamos começar então, olha, tem muita coisa boa, tenho certeza que você vai gostar, tem bandas que de repente você não conheceu, nunca ouviu, e vai conhecer e vai tirar suas próprias conclusões, cara, você vai dizer, eu gosto ou não gosto, ok? Olha, tem Widowmaker, Voodoo Hill, Whitefire, Voodoo Cult, deixa eu ver aqui, White Skull, Vixen, Striper, Steelheart, Sentenced, Primal Fear, Saxon, Racer X, Quiet Riot, tá bom pra você? E tem mais ainda, a gente começa com Widowmaker, Killing Time, vamos lá. Classic Rocks. Time.

churches. I'm going to go to a beautiful place where the sea is so full of Nazi boats. The smell of petrol brings the fight, the gasless smell of the sea. On another coast, I see a diver drowning. A helicopter flies into his new home. No rain is falling to kill the tropic heat. But today, we could have saved some lives. X what you think of me is none of my damn business. I'm just gonna drive along with my windows down and the wind in my hair and my middle finger in the air. Because rock and roll is here to stay, and if you don't like it, my finger's gonna be pointed your way. Pois é, tá aí o Blaze Bailey e o Wolfsbane, cara. Tá aí, ó, prometi pra você semana passada, falei que iria tocar. Tá aí, ó. É, o Wolfsbane. Semana passada foi não, não foi semana passada não, foi retrasado. Olha, eu já nem sei mais qual foi a semana que eu prometi que ia tocar, tá bom? Então foi quando eu toquei o Blaze Bailey e falei que iria tocar ele com a banda dele, que ele começou, que é o Wolfsbane. Tá? Agora eu não me lembro qual programa que foi. De repente foi, não foi, deixa quieto. Tá aí, ó, Wolfsbane, Black Machine, The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, é Slaughter, Get Used to It, olha só, Rats, Breakout, Voodoo Cult, tem Exorcise by Ideas, White Fire, Fight Fire with Fire, olha só, Voodoo Hill, Disconnected e Windowmaker com Killing Time. A gente vai pro break e volta, não sai daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Pois é, você já viu que o Classic Rocks hoje tá mais ou menos, não tá assim tão heavy metal, mas vai aumentar um pouquinho, calma que vai vir coisa boa por aí, tá ok? Olha só, a gente vai começar agora a segunda sequência com White Skull, com Anubis the Jackal. Vamos lá? Vem comigo. Classic Rocks. Let the magic always be. I'm stunned. You caught me by surprise. Whistle and run. You outdid yourselves. Beat and numb. I didn't see you sneaking around the corner. How could I? There is no sight in my third eye. We're not done. Bashing in your brains, obsessively. Why I'm watching, I am stalking, I am following. When then the massacre begins, strike from behind and knock me to the ground. Kick me while I'm down, stab me in the back, you bastards. Zé, você ouviu aí o Sentença, se não me engano essa banda não, foi essa Sentença ou Dark Seeds que acabou em 2005, hein cara, agora eu tô meio perdido, mas deixa quieto, Vengeance Smile e Steel Hearts, aliás, Laughing Out Loud, rolou também Striper, Can't Stop the Rock, olha só, Ted Morose, In the Shadows, Vixen, Bad Reputation, The Cult, cara, olha só, o XL Sanctuary, essa música ao vivo, cara, é o seguinte, e White Skull com Anubis the Jackal. Ok? Eu vou pro break e volto, tem mais. Eu volto com sexo, hein, cara? Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, se você pensou que ia voltar com uma música pornô, você se enganou. Eu falei que eu volto com sexo. Não falei sexo, não, tá? Sexo. Isso é brincadeira. Lógico que você é nem um idiota pra mim. pra não ter entendido certo, né? Ainda mais você que curte rock and roll, né? Bom, brincadeirinha sem graça, né, carinhos e coisas de, como diz o Jô, não tem graça nenhuma, cara. Bom, vamos então, mais uma sequência pra você aí, só com músicas boas, cara, com certeza. Tem Saxon, Primal Fear, Running Wild, Racer X, Quiet Riot. Vamos lá, a gente começa com Saxon, Frozen Rainbow. Vem comigo. Classic Rocks. game of love and hate. To lose it all's a chance we take. Come to me and take my hand. It's in the fire that we must stand. I'll take you down with all of my gun. Our flesh and blood will be at one. Pois é, tá aí o Poison. Essa banda chegou a vir ao Brasil na época que eles faziam o Hollywood Rock. Depois começaram essa frescura de banda não aceitar, só porque era cigarro, que fazia mal à saúde, que não sei mais o que mais. E tem um monte de cervejaria bancando o carnaval. Não, eles escancaram mesmo, fazem isso com rock. O carnaval tá lá. Camarote da Skin, camarote da Brahma, camarote não sei do que. Ah, me poupa, cara. É, o que vale pra um, vale pra outro. Não vale pro cigarro, então não vale pra bebida também, não. Mas nós saímos perdendo, se acabou o Hollywood Rock, a gente deixou de curtir um monte de bandas. Eu curti Eric Clapton no Hollywood Rock, cara. Tá ok, é mole? Então você vê o naipe, Bob Dylan, você vê o naipe do que vinha no Hollywood Rock. Aerosmith, tá? Só por aí. Olha, você ouviu aí Poison, Flesh and Blood, eles que tiveram presente, como eu disse aqui, no Hollywood Rock, Sacrifice, Quiet Riot, Don't Think, Racer X, Give It To Me, Running Wild, Born Bad, Die Yours, olha, Primal Fear, Black Sun e Saxon Frozen Rainbow. A gente volta com o último bloco pra você, que tá maneiro, hein? Não sai daí não. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao final do último bloco. Ah, chegamos ao final do programa. Do último bloco não, cara. Não viaja não. Ao final do programa de hoje, ou seja, a última sequência. Eu tenho que perder essa mania de bloco, rapaz. É o meu dentista que fica de sacanagem comigo. Ele é roqueiro também, cara. Graças a Deus eu tenho um dentista roqueiro. É, roqueiro. Ele trata meus dentes ouvindo rock and roll. Tá? Ele é fã do Gary Moore. Então, aquele blusão, aquele som maneiro, eu saí ganhando, né? Com certeza, né? Já pensou? Você tá lá mexendo no seu dente, eu quero o tchu. Nossa senhora, não ia dar certo. Gente, ó, vamos começar a última sequência com Moby Rules. Hold Back the Lights. Vamos lá. Classic Rocks. Watch from my dream. I heard her cry, I heard her scream. down forever, forever. Now you fly into the never, the never. And something might come to do, join this ripping ride. You're floating on the pretty, fearing God. Você ouviu aí Overdose. É Good Day to Die. Você deve estar pensando, pô, o Adolfo falou que o programa hoje estava manso. O final foi brabo, hein, cara. Você ouviu aí Pantera, Mouth of War, Picture, Make Your Burn. Olha, Pink Queen 69, Face of an Angel, Dennis Stratton, Bad Girls, e Moby Words, Hold Back the Lights, tá? Valeu, gente, ó, mais um programa, mais um Classic Rocks, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, com certeza, tá ok? É só ficar ligado aqui na programação da RioSulRádio.com, legal? Olha, sabadão, mais uma vez, aquela velha história, se for dirigir, não beba, se beber, não dirija, peça pra alguém fazer, namorado, irmão da namorada, cunhado, primo chato, tá? Sempre vale a pena. Classic Rocks.